lenço de papel, um barco de seda a remar. Um hino vindo, um hino de amor. Um hino bem-vindo, seja como for. Leve o recado de amor, paixão, bem no fundo do coração. Tô com você, feliz da vida, pra confessar. O meu amor é seu, o seu amor é meu. Céu é todo amar, amar. Pra confessar. O meu amor é seu, o seu amor é meu. Céu é todo amar, amar. Tira, tira, tira. Lá em cima, vá. Um vestido liso de papel, um barco de seda a remar. Lindo, lindo, um hino de amor. Lindo, bem-vindo, seja como for. Leve o recado de amor, paixão, bem no fundo do coração. Tô com você, feliz da vida, pra confessar. O meu amor é seu, o seu amor é meu. Céu é todo amar, amar. Pra confessar. O meu amor é seu, o seu amor é meu. Céu é todo amar, amar. Você fica, dois pra lá, dois pra cá. Eu, você fica, dois pra lá, dois pra cá. Eu, você fica, dois pra lá, dois pra cá. Tira, tira, tira.